Mira, yo tengo esa persona. Todo 3304 para un tanque, yo veo 178, autonomía 0420, termo em Campinas. 3304, via Juliette Alfa no ponto de espera, 18612, altímetro 63, bom voo. Juliette Alfa no ponto de espera, torre no 2.6, ajuste na 013, bom dia. Comandante, bom dia, tribunal 954, lembrado. 9954, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette, previsto posição remota no 4. Alfa, para a Juliette, na 954. 9.8, bom dia. Bom dia. November 918, Lima, Lima. Livre decolagem, vento 030 graus, 08 nós. Livre decolagem, 9798, Lima, Lima. Litoral, reporte farol da Barra. 510, vento litoral, chama na Barra, o Mike, Papa Lima. Autorização para pouso. Aguardando, 982. Na Campina, não para o táxi. 3859, sigo trip, ponto de espera 18.6, altímetro 1.003, bom voo. Guarda do trip, ponto de espera 3859. Você tem condição de decolar de imediato? Com curva esquerda, voo VATAP. Oscar Cabral, com Jorge Salvador. A escuta. Temos uma aeronave mantendo a espera aí na rotatória, o Vitor Juliette, a 1.000 pés. O senhor vai manter 1.500 pés em espera na rotatória e seguir as instruções da torre. 18.612 e bom pouso. Ok, muito obrigado. Passando a torre. Hotel Limatango. Hotel Limatango, prossiga. Vai ligando aqui o circuito E, vai para o 28. De frequência, Hotel Limatango, até o regresso. Mensagem dos dois, prossiga até a remota no 4, 59954. Eu tenho condição de autorizar o trip que ainda está na puxa de bateria, engraçado, ele está agilizando e os dois da TAM estão aguardando. Aguarde um instantinho só. Solo trip 5221 para iniciar o táxi com 44 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 5221, via Índia, Alfa no ponto de espera 18.6, altímetro 1.003, bom voo. Índia, Alfa, ponto de espera 18.6, ajustado 1.2, 3.5, 2.2, 1. Juliette, será o número 3 para pouso. O 982 de tripouso, vento 030 graus, 08 mais. Capa, senhor, autorizado o pouso a 10, o 982 da Gol. Vitor Índia Juliette, chama final 17, vento 030 graus, 06 nós. Para final 17, Yuri, ativa. Tom Viu, é por você, está no ponto de espera da 17, pronto. O Serra mantém o ponto de espera. É por Serra, mantém. Ponto local até o regresso, o meu foco cima. Vai ser o 70, o meu foco cima. Oscar Bravo, pode prosseguir para a perna base da 1.0, confirma? Confirme. Oscar Bravo, pode prosseguir para a perna base da 1.0, visto que o número 2 é o Vitor Índia Juliette, já está na final. Afirmativo, Oscar Bravo, final da 1.0, vento 030 graus com 08 nós. Oscar Bravo. O 982, solo aos 35, solo 121, decimal 9, bom dia. 219, bom dia. Rodou, bom dia, 982 da Gol, tá lembrando. 982, taxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 982. Oscar Bravo está na base para final curso até o 90. Oscar Bravo, mantém aproximação, guarde pista livre. Bravo. Vai até 4861 no livre decolagem, vento 040 graus, 08 mais. Livre decolagem. Vitor Índio Juliette, autorizado, reporte pista livre. .288-260, bom dia. Bom dia. Oscar Bravo, livre pouso, pistão no zero, vento 040 graus, 08 nós. Oscar Bravo. Campo 8 quilos Zulu. Chame torre 18, meia 12. 8, meia grave, senhor. O que o aeronave chamou anteriormente controle de Salvador? Eu vou para o meu Romeu Cabral, senhor. Decolou de costa azul, vai com coroa de terra brava, terra vista. Vai mantendo 500 pés de litoral. Romeu Cabral. Papa Tango, uísque quilos Zulu. Uísque Zulu, chame final no 7, vento 040 graus, 08 nós. Portaremos, Zulu. Roberta 4861, no decolou 38, controle 1 no 9, décima 8. 9, 8. Firmando o destino, Romeu Oscar Bravo. É, Salvador, senhor. Copiado. Mantenha a linha do litoral, Romeu Oscar Bravo. E aguarde transferência junto às dois. Aguarde, Oscar Bravo. Controle 1, mais pra página, mais pra página, para o Rodão. Um abraço para reportar, vai para Papa Lima, livre frequência, até o regresso. Até o regresso. Patrulha vai até 4861. Mantei proa até 4 mil pés e após cumprir o perfil da gole, da saída gole. Livre decolagem, vento 040 graus, 08 mais. 3304, ciente, após decolagem, mantenha a proa até 4 mil pés, autorizado decolagem, 3304. Roda no zero, curva direita, saída da Eolinda, Bidev, controle 198, transplante 50197 ou 77? 77, chame para pushback, chame. 5077, Amaral, Janeiro, linha 319. Quilo Zulu, livre pouso pistão no 7, vento 040 graus, 08 mais. Quilo Zulu, livre no 7. Juno, ali mantém, porém será o tráfego número 2 para decolagem. Tráfego número 1 vai decolar da 1 no 7. A gente vai ingressar e manter a capteira 1 no 0, 35221. Romeu Oscar Bravo, vento 050 graus no 0 nós, condição de aproximar direto para o pátio? Sim, sim, direto para o pátio, autorizado. Autorizado, forma o tráfego agora 800 pés na curta final da 17. Sim, senhor, ficar atento, Oscar Bravo. 5. 275, aguarde. Partendo 040. 04, decolos 40, controle 1 no 9, décima 8, bom dia. 08, bom dia, 3304. 1100. Paciente, mantendo 40, aguardando autorização para prosseguir para o 170, obrigado. 3 Salvador, bom dia, tá 3304, decolou na saída Gole, mantendo a pro até 4000. 3304, direto Gole, da presente, 3304. E o Taif Cairu da cola da 197, direita Xé, controle 19-8, transponda padrão. Obrigado, Gônida presente 380, tá 3304. Estacionamento, chame torre para ataque e decolagem, bom voo. Zulu Solo aos 4-2, vai seguir pro Pátio 5? Cadê a ciência agilizando o backtrack? Reposta pista livre. O Eco Golf Serra vai ingressar a retaguarda do Sêneca. Táxi via pista, reporta alinhado e pronto na cabeceira 17. Eco Golf Serra, táxi atrás do Sêneca e reportará pronto na cabeceira 17. Direcionamento, chame táxi, Whisky, Bravo Whisky. Controle Salvador, Papa Tango, Romeo, Juliette, 2807. Autonomia, alterna com fins. Defina. Já solicita definida para ingresso no 41. O Romeo, Juliette, Vitor, desça inicialmente para 2500. 2500, Romeu. 5221? Ah, tô. Mais um minuto. Ok, obrigado. Salvador 3602, 2 milhas de mar e possibilidade de voar, Juna. O 3602, mantenha a chegada, desça para 2 mil pés, o ajuste no 012, reporte no localizador. Mantenha a chegada 2 mil, reporta no localizador do X-Ray 3602. Livre táxi, sistema para ingresso 17, que é o Romeo Oscar. Diz que o Zulu é estacionar a frequência livre, bom dia. Com Golf Serra, livre decolagem, pista 17, vento 050 graus, 10 nós. Afirmativa, após o Eco Golf Serra, tem livre ingresso 107, é partilhado e pronto, que é o Bravo Isco, livre táxi, chame no ponto de espera da Papá. 5221, no livre decolagem, vento 060 graus, 10 nós. Decolagem, 221. Então 3859, ele mantém no zero. Quero manter no zero, 3859. Dizer Webjet 581 no ponto de espera da 10, pronto. Webjet 581 no mantém o ponto de espera. Mantém. Bravo Whisky, mantém o ponto de espera. Golf Sierra, decola os 46, controle 1 no 9, decimal 8, bom dia. 198, bom dia, Golf Sierra. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Eco Golf Sierra. Bom dia, Eco Golf Sierra, vigilância, Sol 430, saída da EL. Saída da EL, autorizado 430, Eco Golf Sierra. Alô Romeu Oscar, livre decolagem, vento 070 graus, 90 nós. Trip 5221, decolou 47, controle 1 no 9, decimal 8, bom dia. 98, bom trabalho. 5221. Desce, mantenha 5 mil pés, chegada, Mari. 5 mil pés, Mari. Controle Salvador, o Trip 5221. Trip 5221, contato na decolagem, sub, mantenho 200, saída Gole. Gole até Evon. Trip 5221. Pode voltar o 5221, não foi copiada a última mensagem. Confirme. Considere 5221. Entendeu que é para cobrir agora levar até o 220, é isso? Correto, 5221. Obrigado, senhor. Andrés 304, chame o centro Recife, 128.8, alternando 1260. 288-260, tá 3304. Ativo, fiz SHG para modificar para Zulu. Autorizado, ITAP 6250. Certo, ITAP, obrigado. 3859, aguarde para decolagem. Aguarde. Quilo Romeo Oscar, decola 48, controle 1 no 9, decimal 8, Mongeto. 198, obrigado. Controle, Quilo Romeo Oscar, decolador no 7, solicita voo direto 2500 pés. O Kilo Romeo, inicialmente 1.000 pés, aguardando para prosseguir direto, Morro de São Paulo, corrigindo. Aguardando para subir para 2.500 e está autorizado direto no Morro de São Paulo. Direto inicialmente a 1.000, Kilo Romeo. Agora, Juliette, pode decolar na presença? A linha decolar sem parada, afirmativo. São 3859, livre decolagem, vento 060 graus, 14 nós. Bravo Isk, livre ingresso, pistão no 7, reporte alinhado, pronto. Direto Morro de São Paulo, Quilo Romeo Oscar, autorizado 2.500. 2.500, direto Morro de São Paulo, Quilo Romeo Oscar. Agora 1.000 pés, passando farol de topo. 198, Victor Interject, mano, controle de tabaco. Objeto 5811, na linha, mantenho no 0. Na Lima tem 1-0, o Webjet 5819. Dole Salvador, Papa Tango, Vitorinha Juliette. Controle Salvador, Papa Tango, Vitorinha Juliette. 1.000 pés, corredor Axé, reporte fora da barra, Vitorinha Juliette. 1.000 pés, a Xé reportará fora da barra, Vitorinha Juliette. Poderia informar a posição da aeronave à minha frente? Tenho duas, vamos lá. Primeira está no corredor Axé, corrigindo, direto Morro de São Paulo, é o Quilo Romeo Oscar, prosseguindo para 2.500. Segunda aeronave está passando 7.500, é o Trip 5221, Alfa Tango 72. Juliette. posição ao fito. Controle 1 na nave decimal 8, transponder 51 na nave. Departure 3859 out of 2.6 line 360. Radio Savannah, Sistan 3859, climb maintain 380. Climb maintain 380, Sistan 3859. Sistan 3859, VMC, any chance direct to dial? Yeah, if you can, by direct dial, Sistan 3859. Direct dial, Sistan 3859. Bom dia, TAM 3602, mantém aproximação, guarde pistão a zero livre. Ok, 3602. São 3602, livre pouso, pistão na zero, vento 040 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, 3602. Cairu, 1 no mil pés autorizado, decola da 17, direita axé, controle 199 decimal 8. Acione no... transponder 0162. 1-9-8, bom dia. Bom dia, chamada 198, FJ 5811. Correto. Agora abandonou o Vitor de Júlio, né, Jovem? Exato. 2 mil pés, 63, rebote estabilizado, 5-0. Dole, bom dia, FJ 5811, decolou cruzador 2 mil pés. Bom dia, 5891, subi, mantenho 340, conforme autorizado. Ascensão 340, objeto 5891. Impressionamento, chame para o táxi, 6 quilos. 2.8, alternando 1260. 2.8, 2.60, obrigado. Bom dia. Pode seguir direto da Euleda, o objeto 5891. 5881. Autorizado, Dael. Dael, muito obrigado. Dael, objeto 5891. Uísque, Bravo Uísque, aguarde autorização para decolagem. São 3602, solo 54, solo 121, decimal 9, um bom dia. Chama o solo, bom dia, até logo 3602. Salvador, TAM 3602, liberado. 3602, taxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, TAM 3602. Romeu Juliette Vitor, desça para 1.500 pés, ajuste no 0, no 3, em Salvador, e reporte aí final, pouso, em Vera Cruz. Whisky Luzulu, livre táxi, chame para ingresso no 7. Vi Vitor Juliette, livre frequência, único tráfego para reportar. É o tráfego do Romeu Juliette Vitor, passando Morro de São Paulo, prosseguindo para Veracruz. O Papa 2, 8 alto. Ele está descendo para o 1.500 pés, o Vitor Juliette, de frequência, e até o regresso. Whisky Bravo Whisky, decolou 57, controle 1 no 9, decimal 8, bom dia. 19.8, obrigado. Controle de Salvador, Papa Romeu, Whisky Bravo Whisky, transferência. Bravo, Whisky, vigilância, submantenha o 300, saída Dial. Dial 300, vigilância, Whisky. Bom dia, o Papa Romeu, Eco Zulu Eco, essa informação, Juliette. Bom dia, Eco Zulu Eco, desça para 4.000 pés, ajuste no 03, chegada a mão. Para 4.000, ajuste no 03, chegada a mão, Eco Zulu Eco. Livre decolagem, pistão no 7, vento 020 graus 08 nós. Lolo Salvador, Xené 63 no Uno. No Uno, pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, Xené Taxi, Xené. Chamaremos. Pássaro. Zulu, decolou 59, controle 119, decimal 8. Para informação, muitos pássaros aqui na, no alinhamento da, no, da 35, já. 198, muito grato. Gente, o Zulu, a gente vai fazer a CNPA. Com o aeródromo à vista, o Xané 6250. O Xané 6250, complete aproximação, torre 18, meia dúzia. Aproximação, torre 18, meia dúzia, 6250. Salvador, bom dia, o 4x4, tá aqui, 4x4, bom dia. Projetap, 10 para 5, meu pé, 2013. Vina, Projetap. 4x4. Controle aquele cardeal, bom dia, tá passando o Whisky Kilo Zulu. Bom dia, Whisky Zulu, mantenha um no meu pé no corredor Axé, reporte fora da barra. Autoriza a atenção por 2500. Inicialmente mantenha um no meu pé, aguardando para 2500. Mantenho. Subida da El, Leda após Leda, Bidev. Controle 199 decimal 8, transporte 5136. Guarulhos 360, Guarulhos 50, decolada 10 com a direita, Israel, Leda de Dev, 198-5136, ou 9983. 1983, contingimento correto, chame para o pushback acionar. Vai chamar o 983. 11, chame Recife. 1251, alternativa 133-25.